Pra quem não acreditou, veja quem chegou. MM Bom, o eterno conspirador. Tô ligado que o tempo passou e o verme do rap não aguentou. Vê as rimas, vê a sorte de um cara como eu que nasceu na Zona Norte. É, véi, no momento, dentro fora da batida, eu vou dizendo que o teu rap recheado de hipocrisia pra mim e todos é uma perda de tempo. Então manda um salve pra favela e a todos moram nela. Vacilou na quebrada, não vai ver a aguarela. Naquela estou rimando, versando nos becos e viela. Sou MM Bom, um doido de favela, fazendo diferença nesta porra. Pra quem não gosta de mim, do meu estilo que morra. Não me vejo passando fome em nome de sua ideologia fascista que não paga minhas contas e nem garante o rango na mesa de minha família. Então vagabundo, vou rimando, versando nos becos e viela. Sou MM Bom, um doido de favela nesse mundo. Vago nas ruas da vida procurando uma saída, mostrando pros cu que minha causa não está perdida. Pode crer, MM Bom, pode crer, MM Bom, ideia vai, ideia vem. Sou alguém que só quer, somente sou bem. Pode crer na quebrada, um salto aos guerreiros e as guerreiras. Pode crer que é nóis, é nóis. Essa noite estou de boa com os guerreiros e as guerreiras, nem notei que o tempo passou. Essa noite estou de boa com os guerreiros e as guerreiras, nem notei que o tempo passou. Essa noite estou de boa com os guerreiros e as guerreiras, nem notei que o tempo passou. Aliança do morro, é nós aqui de novo, fazendo freestyle que nem um online, só no computador. Aí eu vou que vou, rimando meu setor. Aperte o mouse, clique na Zona Norte, que é o nosso forte. Se chegar na minha quebrada, maluco vai na sorte. Se liga seu burguês, não é jogo de xadrez. Cheque mate, um, dois, três, chegou a sua vez. Zona Norte, favela, assim eu vivo nela. Preto de atitude, dá o fora na cadela. Não bato em mulher e não quero ir pra cela. Só quero aproveitar e dizer que a vida é bela. Rap é um som, maluco acha bom. É eu e meu parceiro, o MM Bom. Então levanta a mão, quem tá achando bom. Vielas e becos, aqui não tem segredo. Fala mal da Zona Norte, ainda diz que é mais o preto. Sou 100% negro, o rap é do gueto. Não ouça Jovem Pan, eu gosto é de um tancan. Tipo sul, tipo norte, aqui é Zona Norte, norte. Aqui é Zona Norte, norte. Tô de boa, rapaz. Essa noite estou de boa com os guerreiros e as guerreiras, nem notei que o tempo passou. Essa noite estou de boa com os guerreiros e as guerreiras, nem notei que o tempo passou. Essa noite estou de boa com os guerreiros e as guerreiras, nem notei que o tempo passou. Aliança do Morro, é nós aqui de novo. MM Bom, como é que é? E aí, Marcão? Pode crer, nós mesmo, véi. Água mineral, Buenos Aires, Real Compaga, Francisco Trindade, Zona Norte, é nóis, véi. Só os vagabundos. Pode crer.